Olá. Olá. Oi. Esse foi o meu irmão jogando DS no canto. Porque ele tem vergonha de falar. Ele seria o contraponto ao programa de hoje, já que ele representa a pessoa comum, o ser humano ordinário, que assiste Páprica e fica e não gosta, obviamente, fica revoltado porque não explica nada. E nós somos o ser humano superior, que assistimos, não entendemos. Não, o Dark é o ser humano superior do tipo que assiste e... tem ideias malucas que não tem nada a ver com o filme. Entende do jeito dele e fica feliz assim. Eu sou o ser humano superior que assiste, não entende nada e por isso mesmo que gosta. O que, que a gente vai falar? Eu falei? A gente falou, Páprica. É, finalmente hoje a gente vai desencantar esse... porque assim, como a gente gosta de viver o filme que a gente tá vendo, a série que a gente tá assistindo, Páprica, como fala de mundo de sonhos, a gente não consegue assistir sem dormir. Então a primeira vez que eu vi, eu dormi o filme inteiro, então a gente adiou o review pra quando nós dois pudéssemos, o Darko, rever o filme e eu ver o filme. Dessa segunda vez fui eu que dormi um tantinho. E eu dormi também, vários minutos. Então até agora nós temos assim pedaços do filme que nós lembramos de ocasiões diferentes em que nós tentamos assistir. O que é bem interessante pra entrar no clima maluco desse filme. Só fala. Brincadeira, eu lembro do filme todo. Que eu imagino que não seja o seu caso. Eu acho que você lembra do que você sonhou do filme, né, no caso. Não, lembro do filme. As horas que eu dormi, eu sonhei com outras coisas. Antes de... Não precisa falar sobre isso aqui. Não as é outras coisas que você sonhou. Não, outras coisas no sentido de outras coisas. Não necessariamente outras coisas proibidas. Ó, risadinhas no fundo. Uns recados interessantes, que a gente podia dar depois. Recado? Que recado? Que recado que eu não tô sabendo? Não, que só pra galera que escuta depois quando... essas... é porque a gente participou de uns outros podcasts aí. Alguns a gente não sabe quando vai sair. Um sai agora. Um vai sair, se esse programa sair antes da sexta, na sexta. Então, né, quando sair, a gente dá um jeito de botar o link pra vocês. Mas como a gente não sabe muito bem o cronograma dele, então a gente já avisa aqui no ar pra vocês ficar de olho. Então, o Darko e o Luan e a minha participação especial como alívio cômico. Alívio cômico fail. Fail total. Porque como o Darko falou, quando eu faço piada envolvendo game num bando de gamers, eu só fico chato. E não deu outro. O povo no download me achou um porre. Mas foi no downloading. Fizeram como é que é o nome da doutora assim, do quadrinho bonitinho de vocês lá. Gamerdom, The Clash of the Joystick Wielders. Ok, convertido pra 3D na pós-produção. Alguns não gostaram, mas foi sucesso de bilheteria. Cara, eu juro que eu não sei se a gente vai sair lá mesmo não, sabe? A gente tá falando, mas eu não sei, porque... foi gravado no download e a participação... tá saindo meio que mensalmente, aí o último que saiu foi essa semana e não foi a gente. E eu tenho que perguntar pra ele se a gente vai sair lá. E é isso, se a gente não sair, se, sei lá, em um mês não, a gente não aparecer lá no download, vocês encham a caixa de entrada deles com e-mail pedindo o nosso Gamer Dome. Nós queremos o Gamer Dome do JCast. Gamer Dome. Dome. De domo? Sei, Gamer Dome, foi o que eu falei. Fora isso, a gente fez uma participação com o pessoal do ComboCast, falando sobre Sayonara Zetsubo Sensei. Porque eles resolveram roubar um tema pra review futuro nosso. E nós chamar pra participar. É, um dia a gente fala, mas de qualquer forma a gente não ia falar tão cedo mesmo, que essa nossa temática... talvez a gente quebre o review um pouco, só pra falar um pouco da nova temporada de animes, tem uns animes interessantes saindo aí. Pior que tem mesmo, eu tava vendo, tem um monte que eu quero ver. Tá bem mais interessante que a temporada passada. Então talvez a gente quebre essa coisa de animes legalmente. Já é pra gente quebrar, né, cara? A gente não tem mais nenhum pra ver. Tem sim, cara. Não, nenhum que tenha na nossa mão agora, nesse momento. Não, mas tem como conseguir. Tem vários ainda. Sim, mas se a gente não conseguir, a gente vai quebrar e depois a gente volta. A gente faz como a gente sempre faz, olha. Obviamente. Faz, né? Mas esse capaz sair sexta-feira. Que dia vai estar sendo esse programa? O quê? O ComboCast? Esse programa aqui que a gente tá gravando agora, numa quarta-feira, deve sair até a sexta. Então... você que tá ouvindo isso, corre lá no ComboCast, vai ter o link no post e vocês veem se já é a gente. Se não tiver, vai ter amanhã, ou vai ter hoje mais tarde, ou vai ter domingo, ou teve ontem. E um anime muito legal, oferecimento de Johan, o ateu. Pois é, ele que mandou pra gente. Ele mandou, então a gente pôde assistir e comentar depois no ComboCast. Foi uma conjunção cósmica, né? Depois... a gente já tava começando a assistir quando eles convidaram a gente. Então a gente foi, correu, terminou de assistir, lemos o mangá, nos inteiramos da história, fomos falar, foi bem legal. Outra coisa, outro recado muito imprescindível pra humanidade foi a reestreia de Doctor Who. Cara, você tá muito cheio de recado, não sei de onde você tá tirando tanto recado. É que eu precisava comentar que... enfim... Não, maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Todo mundo, todos vocês que querem. Eu não sei quantos de vocês assistiram depois que a gente sugeriu, ou seja, de alguns. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês que ficaram com vontade, mas ainda não pegaram pra assistir, é a melhor hora. Pega esse episódio e começa dele. Não acho, cara. Eu acho, cara. Cara, começa do Rose, começa de 2005. Porque. É um ótimo episódio pra você começar, só que eu acho que o impacto da mudança dos doutores é um sentimento tão legal que é gostoso você construir isso desde o começo. Por isso eu sempre falo. O povo, eu tava ouvindo até o Fala Série do Skis, e aí sobre o Dr. Who, que teve, eles fizeram um programa em três partes especial, blá blá blá, inclusive ia sair um dos Tortures, não sei se já saiu. E aí eles comentaram assim: ah, surgiram aí um episódio pra você começar. E um deles sugeriu Blink, começa por Blink, que é um episódio foda. Não, realmente, Blink é um episódio foda. Só que assim, não faz sentido, começa do primeiro. Eu sempre sugiro começa do primeiro. Por quê? Porque aí você consegue ver a progressão da história. A história começa de um jeito e ela vai, o nível de emoção vai aumentando até virar Dragon Ball Z. Então é legal você começar do começo e ir aumentando junto com a série, evoluindo a história junto com a série e se deixando levar junto com a série. Sim, mas eu imagino que quem não viu até agora é porque tá com preguiça de fazer isso, sabe? Cara, são temporadas de 13 episódios que você vê, e são episódios rápidos, gostosos de ver, aventura que não, sabe? Mas se você não tá com paciência mesmo, e você vai perder o impacto da troca dos doutores, mas é um episódio que sintetiza muito bem o que é a série. Todas as faces dela, sabe? Como episódio introdutório, eu devo dizer que é o melhor. Também acho. Temporada. Também acho. Porque ele introduz muito bem. Se você for ver o primeiro de 2005, o episódio Rose, ele é um episódio bom porque ele deixa. Ele deixa no mistério, assim. O que tá acontecendo aqui? Mas. Aquela trama dos manequins realmente é uma coisa que é boa se você tá vendo a primeira vez, mas depois que você vê que é meio, né... Tem uma trama boa, ele mostra o lado do comédia, o lado de... Todos os tipos de comédia, inclusive, desde a mais infantil até aquela mais... Tem uma mais sofisticada. E você vê todas as facetas da personagem do doutor, você vê... Porque como Doctor Who é uma série que... Todo mistura... suspense também, né? Tem tanto de suspense, tanto de ação, tem tudo. Doctor Who completo tá naquele episódio. Como o Doctor Who tem muitas facetas, só ali você vai ver o lado mais conto de fadas, o lado mais sci-fi, o lado mais suspense, etc, etc. Só que eu acho que você só goza mesmo vendo se você já estiver assistindo todas as temporadas. É verdade. O impacto emocional, assim, no geral, você só tem 100% se for ver tudo. Mas se você tá cagando com força pra isso tudo, vai lá e assiste. É, tipo... Se você é da galera do RMVB, do YouTube, né? Ou da galera, como é que é? O meu irmão tem um amigo que ele vê Lost no visualizador do ForShared. Não é o cara do Mega Video, não? É, não é ForShared, é Mega Upload. Quer dizer, a coisa que maneira maravilhosa. Eu nem baixo o RM. Eu vejo a pré-visualização do Mega Upload. Quer dizer, é uma maravilha. Olha lá, meu irmão vê RM. Eu espero 3 dias pra baixar 720p. Ele não. Ele vai de madrugada e baixa o RM. Você, pelo menos, ó, que ainda baixa o 350 Mega. Do AVIzinho bonitinho. Agora, antes eu baixava o RM porque eu não tinha escolha. Mas pelo menos agora você sabe a importância do 350 Mega, entendeu? Anyway, né? Quantos minutos já foi de rant? 9. Paprika. Vamos começar essa merda. Páprica é um tempero que eu não sei qual é o gosto. Você sabe qual é o gosto de páprica? Cara, como a gente não sabe muita coisa de páprica, a gente vai falar de curry. Curry. Que é muito mais gostoso, um tempero indiano, muito famoso no Japão. A minha primeira lembrança de curry é no anime Those Who Hunt Elves, Caçadores de Elfos, Elfas, que tinha aquele principal, alguém lembra o nome dele? Eu falei alguém porque meu irmão é o herói que conseguiu baixar a série e conseguiu perder quando o computador formatou. E o cara era louco por curry. E eles ficavam perdidos naquela dimensão. Ele queria porque queria curry. Eu não lembro se ele conseguia ou se não tinha curry naquela dimensão. Eu não lembro qual é. A minha primeira lembrança de curry, mas a palavra curry só me faz pensar em cowboy, sempre. Por quê? Não sei, cara. Curry me faz pensar no cowboy. Você fala curry, eu penso no cowboy em cima de um boi. Ok. Mas curry eu comecei a experimentar mais quando eu comecei a comer mais culinária indiana. E hoje em dia... Minha mãe usa curry no arroz. Sério? Onde vocês compram curry aqui em Campos? Tá no mercadinho. Qual mercadinho que tem? Mercado do Centro, você compra avulso. Ah, lá tem curry? Tem. Sério? Nossa, não, mas minto, lá tem, mas minha mãe compra o industrializado mesmo, porque, sei lá, alguém achou um rato. Porque eles colocam, eles vendem numa sacola, o tamanho de uma pessoa, mete o canecão lá dentro e vão enchendo, né? Aquela sacola veio no porão de um navio lá da Índia. Então, assim, ali dentro tem de tudo, tem um, sei lá, tem um monstro mitológico indiano lá dentro morando. Mas a gente vai falar de outro tempero, a gente vai falar da páprica, mas vamos clicar no Disambiguation agora. Vamos falar do filme de 2006, do Satoshi Kon. Vamos falar de novo desse cara esquisito com pinta de técnico de TI. Técnico de TI? Pera, não é minha, eu ouvi falando sobre, não sei, esqueci quem que eu li agora falando sobre isso, que se olha pro Satoshi Kon, ele parece um técnico de TI, porque ele usa aquela barbicha, aquele cabelo amarrado pra trás e tá nem aí pro visual dele, né? Uhum. Deixa o cabelo crescer até onde der e amarra pra trás pra ficar prático. Páprica. Eu tô bem perdido. Páprica é interessante. Páprica é interessante. Eu tenho que falar uma coisa, cara. Maldito bebê. Eu não consigo entender o bebê, sabe? A única coisa no filme que não pede pra ser entendida, o Darko tá... Não, eu consegui entender o bebê. Agora eu consegui entender o bebê. Eu tava no banheiro, tive uma epifania e entendi o bebê. Ok, ninguém precisava saber a parte do banheiro. Você podia ter mudado o cenário para fins poéticos, assim. A gente altera essas coisas, mas enfim. Páprica é interessante porque a gente sempre falou que o tema favorito do Satoshi Kon é essa mistura, é mexer com essa coisa de realidade e sonho, o que é real, o que não é. Ele brinca com isso nos trabalhos dele. Dizem que ele brinca com isso em Paranoia Agents. Eu nunca vi Paranoia Agents. Ele brinca muito com o coletivo, com consciente e inconsciente coletivo. É, essa linha que separa a realidade dos sonhos, o que é real, o que não é, a importância de se manter o pé no chão, enfim, essas coisas. E a importância de não ser gay, segundo Páprica. É totalmente homofóbico. A minha teoria que começou em Talk Godfathers continua aqui. Mas na Godfathers você não falou de homofobia, não. Você falou só que ele era puritano. Puritano, ou seja, mas mostrou ali, agora confirmou que não só puritano, ele é totalmente homofóbico. Mas o interessante é o seguinte, porque Páprica é baseado num livro do tio que escreveu The Girl Who Leapt Through Time, que eu esqueci o nome dele. Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda, né? É o diretor do filme, é. É o... Yasutaka Tsutsui. Isso, Tsutsui, como é que eu fui esquecer o nome desse cara? Ele é um velhinho muito simpático, que fica falando e queria muito que te fizesse um filme, né, do livro dele. A gente viu nos extras, ele parece que não gostou muito do filme, não. Ele fica dando uns tapinhas na costa do Satoshi Kon, tipo, gostei. O problema é o seguinte, Satoshi Kon não consegue fazer uma história que não seja dele, né? Então ele pega o livro, muda tudo. Rasga o livro, joga as páginas todas pro alto. Aí depois ele fica assim, eu tô muito nervoso porque o Tsutsui vem aqui hoje, né? Aí você vê ele sentado assim, de perna cruzada, fumando um cigarro tremendo. O Tsutsui do lado vendo o filme com aquela cara de que fizeram com a minha obra. Você vê reprovação nos olhos do Tsutsui, sabe? Mas como ele é um japonês das antigas muito polido, ele não fala on camera que ele tá puto. Mas você vê ele falando, né? Muito bom, ele respeitou a essência, né? Pelo menos alguma coisinha tá ali, né? O que o resto não... Mas ele que pede, né? Ele fala na entrevista que ele que vai até o Satoshi Kon oferecendo, que ele tava... Primeira ideia era fazer um live action do livro dele. O próprio autor tava correndo atrás disso, mas viram que não ia dar certo. Porque o negócio é o seguinte, Páprica é um dos livros favoritos, já era um dos livros favoritos do Satoshi Kon. O livro é de 93, é um livro relativamente novo. É interessante notar o seguinte, que Páprica foi quem começou tudo. Todos os filmes do Satoshi Kon são do jeito que são. Todos os filmes antes de Páprica, que mexem com essa temática, que Páprica também mexe, só existem porque Satoshi Kon leu Páprica e gostou, se interessou por essa temática, e Páprica, o livro original, influenciou os trabalhos dele. Então é como se agora ele sentasse e fosse enfiar o dedo na ferida. Agora ele vai trabalhar com a história que criou o tipo de artista que ele é. Então, uma coisa que realmente a atenção pra se fazer a história ali é uma coisa que deve ter sido muito grande. Você vê nos extras ele sentado, ele não sabe como é que vai terminar o filme, e o cuidado que ele tem com o storyboard do filme, ele ficou fazendo o storyboard completo por um ano e meio, desenhando cena por cena. Como o Satoshi Kon é um freak que faz a porcaria do filme todo no braço, sozinho. Ele senta, e você, senhor desenhista, que faz o rascunho, né? Você faz o esboço, depois você vai com o seu lápis, apaga, depois faz a arte final. Não, ele senta com a canetinha, com o nanquim. E praticamente cospe o storyboard, ele vomita o storyboard. Com o nanquim direto e desenha o filme ali pra você. Então, se esse storyboard fosse publicado... E é mega detalhado o storyboard dele. Não, é ali no storyboard, ele já vai criando ali o character design, já vai ali, sabe? Na hora, ele vai parar a história ali. E é interessante, porque assim, só de você ver a preocupação dele em criar as cenas e em criar o final, você pensa, opa, peraí, ele tá criando porque já existe o livro. Aí que você vê que ele realmente deu uma de Disney fazendo Hércules. Pegou a mitologia grega e jogou na latrina. Corcunda de Notre Dame da Disney, hein? Entendeu? Pega o livro e joga fora. Então é isso, tipo, ele mudou a história toda. A gente, infelizmente, não leu o livro. Não dá pra gente saber direito quais são as diferenças. Não dá pra gente saber nem se o plot é parecido, levemente parecido. Você tem maquininha de sonhos, não sabe nada disso. E você vê que a gente falou e não falou plot do filme, justamente por isso, porque é complicado falar o plot do filme, porque você virar e falar assim, é um filme sobre um grupo de cientistas, e tem um aparelho chamado de Simini, é um grupo de cientistas que trabalham numa clínica psiquiátrica, e eles desenvolvem um sistema que onde o médico, ele pode entrar nos sonhos do paciente, interagir com os sonhos do paciente e assim chegar no diagnóstico melhor. Esse aparelho do Simini, ele é roubado por uma espécie de terrorista dos sonhos, que começa a entrar nos sonhos das pessoas e fazer barbaridades ali dentro. Se você falar que o filme é sobre isso, você vai estar falando a verdade, mas você vai estar sendo meio injusto. Porque o filme, não, como todo bom filme japonês pseudo-culto intelectual, ele não é só isso. Pois é, o filme começa... como eu falei com o Live, John. É um filme sobre uma temática complicada, mas ele não é tão complicado quanto ele poderia ser. Ele é até bem explicativo. Só o irmão do Live, John, que eu não consigo entender. Agora, meu irmão, enquanto joga... O que você está jogando? Enquanto ele joga Zelda, ele vai tentar zerar em 40 minutos. Não, realmente, o que acontece é... Se eles quiserem, é porque o Satoshi Kon, ele ainda precisa pagar as contas dele. Então, por mais que ele queira criar uma história que seja rica e complexa, ele precisa que o público geral alcance a história. Então, realmente, no diálogo ali é tudo bem explicadinho, tudo bem linear até. Mas o problema é que o filme, ele mexe com conceitos que ficam nas entrelinhas. Então, realmente, se você assistir o filme e não quiser pensar muito, você entende o começo, o meio, e acha o fim um pouco bizarro, mas, no geral, você consegue terminar e ir com os amigos comer umas firras no Habib's feliz. Se você quiser pensar um pouco mais, você pode extrair alguns significados ocultos. Acho que o maior problema do filme é ele mexer com uma coisa que é maluca por natureza. Você fica querendo achar significado em coisas que não deviam ter, ou que é um significado subjetivo demais, ou randômico demais, sabe? Porque como ele mostra o mundo dos sonhos, e quando toda hora alguém tá vivendo um pesadelo ou um sonho, então muitas coisas estão ali realmente randomicamente, porque é um sonho e às vezes os sonhos não fazem sentido. Ou então às vezes os sonhos exprimem um desejo, uma necessidade, ou um trauma, alguma coisa que é muito do íntimo da pessoa, e você ali não conhece suficientemente o personagem pra saber por que tá se manifestando daquela forma, e às vezes... Ou não conhece psicologia o suficiente pra entender que tal coisa é demonstrada de tal forma em tal sonho. Eu acho que ele mistura, eu acho que alguns elementos ali, você vem de algum traço psicológico dos personagens, que se você pensar um pouquinho você consegue saber por quê. Há outros ali estão ali realmente pra você não entender porque não precisa, é só o sonho. E outros são simplesmente randômicos. E o que te deixa maluco é justamente isso, porque você senta, você quer dar uma de, eu sou inteligente, eu quero analisar esse filme. E você fica perdido, porque você não sabe, beleza, isso aqui eu não entendi porque realmente é randômico, ou eu não entendi porque eu sou burro, entendeu? Você realmente rola um dilema. E de vez em quando você fica pegando coisa que não tem significado, fica botando significado, que nem a porcaria do bebê que eu já vou falar dele. Ou seja, isso, a nossa reação prova que Satoshi Kon conseguiu exatamente o que ele queria. Mexer com a cabeça das pessoas, deixar as pessoas nesse estado de o que é real, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. E o filme trata muito disso. Mas quem é a Páprica? Isso que eu ia perguntar, quem é a Páprica? Tem essa doutora, o nome dela é Chiba, Atsuko Chiba. E dublada pelo retorno... Renascida das Cinzas, Megumi Hayashibara, que foi muito grande. Ela era famosa antigamente, a gente vive ouvindo o nome dela, de repente ela sumiu, né? Não, ela ainda dubla bastante. Só que ela não tá... Porque ela tá velhinha, não tá mais tão hypada. Ela era meio o que a Aya Hirano é hoje em dia, todo mundo fala da Aya Hirano. Lá pros anos 90 ela era. Hoje em dia ela já tá velhinha, deve ter passado os 40 já, então o pessoal tá dando menos bola pra ela. Tá tão fofa ainda, já, ela falando do sonho dela no Extra, tão bonitinho. Ela fica viajando lá no Extra, tem um Extra, que é uma conversa dela com o Satoshi Kon e com o velhinho do livro, né, Tsutsui. E com o dublador do Gordo. Do Gordo, que é uma bichona velha, estranhíssima. A bichona velha que dublou o Amuro do Gundam original. Que dublou o Amuro. Crianças, fiquem chocados. O dublador do Amuro, um dos maiores heróis shonen da história, é uma bichona com cabelo, que é uma onda de tsunami. Ele tinha um cachecol, cara? Ou botou um cachecol imaginário no pescoço dele? Não, ele tem um cachecol emocional, porque ele é muito bicha, cara. Mas enfim... E aí ele... Engraçado, porque eu acho que o Satoshi Kon, ele pegou homofobia durante o processo de dublagem. Que ele conviveu com esse cara, pegou a raiva de viado e acrescentou homofobia no filme depois, na pós-produção. Faz sentido. Aí fica o Satoshi e o Tsutsui lá discutindo sobre a obra deles, aquelas discussões que a gente não leva a lugar nenhum. Parece que um não tá entendendo o outro. Aí deu aquelas olhadinhas, porque o mal de japonês é que não pode falar na cara. Então você vê no olhar deles que um tá querendo meio que matar o outro, sabe? O cara tá querendo matar o Kon por ter destruído a obra dele, só tô te contando querendo matar o cara, que você é um velho viajante, me deixa em paz, sozinho, fazendo storyboard. Aí Megumi Hashibara levanta a mão, teve uma vez que eu sonhei. Aí todo mundo vai, ai meu Deus, conta minha filha, conta. Não, engraçado é o seguinte, é, quando um amigo seu vira pra contar um sonho, é sofrido, cara. Não tem nada mais chato do que ouvir alguém contando um sonho pra você. É um saco, é muito ruim. Então imagina ver quatro japoneses muito viajantes contando um sonho durante 20 minutos de extra. Você tem que avançar, não tem como assistir aquilo. Bem, voltando pro Megumi Hashibari, pra Tiba e pra Páprica. Ela é uma doutora, que parece ser uma das que trabalham com o DC Universe há mais tempo. É o DC Mini. E há bastante tempo, não sei se ela foi a primeira a trabalhar com ele e tal, mas tudo bem. Ela é muito íntima do aparelhinho, sabe, do mundo dos sonhos. E quando ela tá no mundo dos sonhos, ela é representada por essa contraparte dela, que é a Páprica. Que ela tem cabelo claro, é um cabelo castanho que beira o ruivo, que chega ruivo de vez em quando. Tem aquele cabelinho na bochecha clássica do Satoshi Kon. Isso, e ela é toda hiperativazinha, felizinha, e pula, e tem roupa de jovem, sabe? A abertura do filme, né, é muito legal, que mostra a essência da personagem. Tipo, essa doutora, ela é tão íntima desse mundo de sonhos, ou porque foi infectada pelo próprio aparelho, seja lá o que for, não deixa muito claro, que é a impressão que dá que ela pode entrar e sair a hora que ela quiser, né, sem precisar se conectar, sem precisar sair, dormir. Se bem que ela entra aquela hora, naquele final, ela entra com o aparelho, né, é porque ela foi entrar num sonho específico, né. Eu acho que não, cara, eu acho que dá a impressão que ela tá entrando no seu aparelho, porque como ela dorme, quando a gente dorme, a gente não lembra direito dos últimos minutos antes de dormir, sabe, então ela não lembra dela deitando e botando o aparelho. Entendi. Aqui na forma que mostra o filme, quando faz a transição dela pra Páprica, ela é como se tem uma hora que ela tá correndo no corredor, dá uma de super-homem, vai passando as coisas na frente, ela vai virando a personagem. E aí, é como se fosse um alter ego dela nesse mundo dos sonhos, é como se fosse uma espécie de deusa dos sonhos. A Páprica, ela transita pelos sonhos das pessoas, e ela vive nesse limite entre realidade e fantasia. E a Tiba, enquanto ela é muito séria, muito centrada, muito madura, a Páprica é o oposto disso. Ela é muito jovial e muito eufórica, e gosta de ficar provocando até um pouco os homens, né, com quem ela trata. Tanto que todo mundo é apaixonado por ela. Ela é aquela garota bonita e simpática, que o cara, ela entra nos seus sonhos e conversa contigo. E se você quer sonhar que você tá no parque de diversões com ela, ela vai contigo e come um algodão doce, entendeu? Ela é super tranquila com tudo, né? É, tipo, por isso que todo mundo acaba se apaixonando. Todos os clientes acabam meio que se apaixonando por ela. E o problema é o seguinte: ela tá usando meio ao bel prazer dela, a tecnologia. Porque a tecnologia, pelo que dá a impressão, tá em teste ainda, o povo tá testando. Só que ela tá tratando os caras por conta própria, assim. Ela tá entrando, ela tá investigando isso, ela gosta muito desse equipamento. Acho que não só por ela, acho que a própria equipe tava incentivando ela a isso, porque a equipe queria saber, queria testar o aparelho. É, inclusive todo mundo sabia que da existência da Páprica, que todo mundo, quando a Páprica começa a interagir com os outros personagens do filme, os colegas de equipe dela, todos eles já conhecem a personagem, já sabem que ela é a Páprica. Já sabem. Não, no começo, quando a Páprica é apresentada, dá a entender que foi ela que roubou o negócio. Tanto que a própria mulher fala pra ele evitar pensar em rumores sem fundamento, quando ele diz. Mas ele já sabe que ela vira Páprica e tal. Desconfiam dela, mas enfim. É estranho ver o filme por essa ótica. Não, cara. No momento isso, nenhum, parece que pensaram que a Páprica roubou, não. Cara. Ele fala que foi roubada, aí ele fala que foi a Páprica, e ela fala pra ele não levantar argumento sem fundamento. Ou seja, ele tá desconfiado que foi a Páprica, você pensa que foi a Páprica, ela acha que não foi, no final ela é a Páprica. Peraí. O povo pode achar que foi e tal, mas assim, essa discussão... Não, eu não lembro dessa cena deles falando que foi a Páprica. Essa discussão é com o professor Xavier. Então, ele não sabe, falando da equipe dela, ele é o chefe do instituto. Falando da equipe dela, que é o velhinho e o gordo. É o Kiko e o gordo. Aquele velho é a cara do Kiko. É que é mesmo. É o avô do Kiko e o gordo. Então, chegando a esses outros dois personagens. O velho, que a gente não sabe o nome dele. Seijiro. É ele? Não, Seijiro é o Xavier. Torataro Shima? Ah, esse aí. Torataro Shima. É o Shima. É o velhinho, que ele é o líder ali daquela equipezinha que tá testando o aparelho. E o gordão... É o Toru. Toru é nome de gordo, né, cara? Toru é gordo. E no anime cast é um Toru. Ele é gordo? Não que eu saiba, cara. É o Toru Furuya. Que... Ah, não. Toru Furuya... Toru Furuya é o diretor. É o Tokito. Acabei de falar que é o Toru... Não, é o Tokito. Toru Furuya é o dublador, é o viadão. Mas apesar de Toru ser nome de gordo, nesse caso é nome de viado. Ele é um... um dos colegas da equipe, ele é enormemente gordo, não para de comer, e ele foi o criador desse mini. É, ele é extremamente inteligente, conhece, é muito íntimo do equipamento também. A primeira cena dele, a cena de apresentação dele é antológica, né? Que a Páprica não, a doutora. A Tiba. Ela abre o elevador e dá de cara com ele entalado lá dentro. Ele é apaixonado por ela secretamente, mas ela nem cogita a hipótese, porque, enfim, ele é gordo. não é dito, mas vamos combinar, né? Mas dá pra perceber que ela tem um carinho muito grande por ele, sempre. Claro, todo gordo tem muitas amigas, por isso que todo gordo é viado. Ele é um gordo grande, feio pra caralho. E muito gordo mesmo, sabe? Ele não é um gordinho simpático. Não, ele é aquele gordo que você olha mesmo, que nojo. Não, tipo, é aquele gordo que vai explodir, né? Aquele gordo que, porra, cara, vai fazer uma cirurgia, sabe? Suas veias devem estar todas entupidas de gordura. Mas o foco do filme não é na gordura, Edu. A gente tá tirando um bom espaço do cast pra falar sobre isso, é mas não é. Que é uma coisa que chama muito a atenção, né? Principalmente com o final do filme. É difícil falar da trama desse filme sem dar muito spoiler, mas basicamente é isso. Eles começam a investigar pra saber quem foi que roubou o DC Mini e quem é que tá entrando no sonho das pessoas, porque logo no começo invadem o sonho desse velhinho, chegam a invadir o sonho da própria doutora, ela quase que se suicida na viagem dela, enfim, e tem sempre essa bonequinha japonesa que é a representação no mundo dos sonhos da pessoa que roubou, uma bonequinha assustadora, sempre tem uma bonequinha japonesa que dá medo. E porque o rosto dela muda sempre, né, se transfigura, é estranho. É, bem estranho. E, assim, um dos pontos altos do filme é essa parada, que é a parada de todas as coisas que não, existem. Não, o ponto alto do filme é a Páprica de Son Goku, voando na nuvem. Também, vou fazer, o ponto alto do filme de verdade é a Páprica de Son Goku. É a parada de todas as coisas, que é o seguinte, esse terrorista que tá brincando com os sonhos das pessoas, ele meio que tá juntando todos os sonhos num só. Então, à medida que isso vai aumentando, os sonhos, as pessoas vão se conectando ali, tem essa dimensão que tem uma parada, uma grande parada, e tem absolutamente tudo que existe ali. Você vê de tudo andando, você vê símbolos budistas, você vê sapos tocando tambores, você vê a Estátua da Liberdade, você vê a Torre Eiffel. Você vê Maria vestida de colegial, você viu isso? Não. Você viu? Você vê absolutamente tudo, e artisticamente falando, é uma parada incrível, porque ela é extremamente cheia de detalhes e a musiquinha que toca na parada fica na cabeça, né? É, e assim, o nível de detalhes é extremo, e você, cada vez que você assiste, você vai reparando uma coisa diferente, um elemento diferente ali que você não tinha percebido, e é como se fosse todos os sonhos se juntando ali e marchando pra frente, pra frente, pra frente. E essa parada percorre o filme inteiro, só todo momento volta pra ela, e cada vez ela vai aumentando mais e mais e mais, e essa equipe basicamente tem que parar isso, tem que descobrir quem é, qual é a fonte disso, tem que acabar com isso. Tudo isso é uma grande desculpa pro Satoshi Kon usar a agenda homofóbica dele. Vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente já falou tudo o que a gente podia falar sem spoiler. Então, se você não assistiu e não quer spoiler, é hora de parar de ouvir e deixar pra ouvir depois, né? Porque agora a gente vai falar da homofobia do final. Ou tem alguma coisa que você quer falar antes? Não, esse filme não tem como a gente fazer um review sem spoiler at all, que a gente vai deixar de falar muita coisa interessante. Não, o interessante é você saber o seguinte, então, pra quem vai parar por aqui, artisticamente falando, o filme é um primor, tem a qualidade básica do Satoshi Kon que todo mundo conhece, os cenários são muito detalhados, são muito bonitos, a animação é ótima, o traço é sóbrio, é um filme muito colorido, né? Ele é, principalmente nos sonhos, ele é muito colorido e vibrante. É, ele é detalhado, ele tem muitas camadas de entendimento, você pode assistir, reassistir, reassistir, e ele tem um valor novo cada vez que você assiste, porque você pode descobrir uma coisa diferente. Claro, não seja seguido, não volta pro começo e assiste de novo, espera uma semana pelo menos. Um dia eu vou tentar ver ele todo acordado e aí eu vou saber se ele realmente é bom mesmo ou se eu só sonhei, porque ele é extremamente sonífero se você tiver com sono. É isso. Assistam. Não, a trilha sonora também é muito boa. Não só a música da parada, como o tema da Páprica que fica tocando toda vez que ela entra nos sonhos e voa por aí, vira Son Goku. É, dá vontade de ser voando com ela. É um tema muito, muito alegre, muito também bem marcante. E é isso, tipo, dá pra ver que é um filme que o Satoshi Kon fez por... O Satoshi Kon, ele é bem apaixonado por todas as obras dele. Mas esse filme, ele foi do coração, assim, né? Ele se doou muito ali, porque é a história, entendeu? Aquilo ali é um resumo do que se passa na cabeça desse cara. Então é bem interessante assistir, como sempre. É muito interessante assistir a partir do DVD original, que é baratinho. Não só pra apoiar a indústria, mas por causa dos extras. Os extras são muito legais. E você pode achar os extras no YouTube depois, né? Mas... Gente, pelo amor de Deus, por favor. Porra, R$20, R$30. Vai pro inferno. Compra essa porra logo e assiste. Sabe? Que merda. Sabe? Ou pega emprestado, ou pega na locadora. Arruma um meio legal de assistir, vai. Sacanagem baixar coisa que tem por aqui. Também acho. A não ser que seja infinito. Se for algo infinito, beleza. Eu deixo você baixar. Não, tipo assim, não foi lançado em Blu-ray. Então se você tem o seu PS3 e sua TV Full HD e quiser baixar 1080p, aí tudo bem, eu te perdoo. Eu faria. Porque é aquela velha história, sabe? É um movie. Um movie você vai lá e compra um DVDzinho só, sabe? Não é como se fosse assistir Full Metal Alchemist, você tem que comprar boxes e mais boxes pra ter a série toda. É. E é um filme que realmente deve ser muito mais belo em Blu-ray do que... É um filme que se valoriza. Sem dúvida. Se não der, ataque epilético. Não dá. Ele não é psicodélico. Ele não pisca, né? É. Ele só é colorido, ele não pisca. Zetsubou Sensei em Blu-ray. É. Deve dar um barato absurdo, cara. Não, ele no DVD hippie fudido já dá, imagina. Páprica no Blu-ray não é muito psicodélico, não. Não é muito... É uma... É psicodélico, mas não é eufórico, é calminho. Isso, sumarizou bem. Então agora a gente vai começar a falar do final. Então tchau pra vocês que ainda não assistiram. Guarda o arquivo. E volta pra escutar depois. Corre lá no americanas.com, no ponto frio mais perto da sua casa. Não vai ter, né? Compra no submarino, gente, entrega rapidinho. Na casa e vídeo daqui tem um monte de Akira. Tá encalhado aqui na cidade, Akira e Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas. Spoilers. Vamos fazer que, de que, a mãe de quem interrompe de forma mais fofa, a sua ou a minha? A tua, com certeza. Minha mãe é bem menos educada quando é pra interromper a gravação. Não, mas sua mãe fica totalmente, tipo, sabe, ela vem calminha, tipo japonesa mesmo, tentando, sabe? Agora minha mãe ficou totalmente chocada, tipo assim, acabei de sair pro mundo! Spoilers. Engraçado que você quer tanto essa parte de spoiler, só que eu não tenho nada pra falar aqui. Não, eu quero explicar por que a gente tá falando nesse tom de homossexualismo, a gente vai ter que explicar boa parte do plot. Eu por mim não explico nada porque o filme não explica, quem sou eu, sabe? Ô, Satoshi Kon não tá preocupado com explicação, eu também não, esse aqui é um review cult. A gente solta ideias no ar e não explica. Claro, óbvio. Vocês que entendam a nossa ideia errônea no plot do filme. O negócio é o seguinte... A primeira, eles... O primeiro cara que começa a sonhar com essa parada, a primeira pessoa que cai na vítima desse terrorismo morfeuslógico... Morfológico. Eu ia falar morfológico, mas não é. É morfeuslógico. A gente vai lançar o dicionário de Equestria para simplificar as suas ideias nerds descontroladas. Então, assim, a primeira pessoa é um dos membros da equipe, que é o Kimuro. Peraí. Ele não tá no cast principal, porque o personagem dele mal aparece, né? Ele é muito citado, ele aparece muito em devaneios, mas ele mesmo só aparece morto. Morto não, mas em coma, caído. Ele tá lá, e a primeira... E aí quando eles invadem o apartamento do cara, pra saber cadê ele, cadê você, não sei o que, não sei o que lá, a gente vê... Pelo visto, ele era da equipe, e era muito amigo do Tokita, e por algum motivo eles brigaram. E ele é do tipo feiozinho, de meia-idade, gordinho, papai gay, ou seja, um patético. Tem umas é gay enrustido, porque tem umas revistas pornô gay na estante dele e tal, e ele tá lá viajando no sonho e ele fica fantasiando com outro membro da equipe, que a gente vê várias diferenças desse outro membro ali no sonho dele, que é o galãzinho da equipe. Como é o nome do galãzinho? É o Sanai. É um dos membros da equipe que é jovem, bonitão e tal, e esse cara fica fantasiando com ele e tá a referência dele o tempo todo ali. Depois no final a gente vai descobrir que esse cara é putinho de todo mundo. É, ele roubou o DC Mini, ele se vendeu, ele dormiu com o Kimuro. Kimuro Himura Himuro. Pra poder conseguir o DC Mini. E ele é aliado do Professor Xavier, que é o chefe do instituto. A gente fala isso. Que o nome dele não é Professor Xavier. Aquele é o cara. É o Seijiro Inui. Careca na cadeira de roda. Que é o cara que tá por trás de tudo. Então o que dá pra entender é o seguinte. Ele, no final, ele... No final dá a entender que ele também tem um relacionamento com esse cara, né? Com o galãozinho, não é? Não, o que dá a entender que o velho é chegado em dar uns pega no galãozinho, que o galãozinho dá pra ganhar destaque ali dentro, sabe? Mas quem ele gosta mesmo é a doutora. Ele é chegado mesmo na Tiba, na doutora. É. Aquela cena que é da borboleta, que ele abre ela e tal. Literalmente abre ela. É, o filme vai ficando bem sexual pro final, cheio de metáforas sexuais. O negócio é o seguinte, se o professor Xavier, aparentemente ele roubou o Dessemine, por quê? Ele acha errado os humanos invadirem os sonhos das pessoas, ele acha errado que a equipe esteja molestando aquele santuário do homem, que é o sonho dele. É como se no sonho o homem pudesse ser livre, pudesse ser o que ele quisesse, etc. E a equipe, eu tô usando uma certa licença poética aqui, ele não fala isso tudo que eu tô falando. Mas, enfim, assistam, eu acho que dá a entender isso, eu entendi isso. Não, o que dá a entender mesmo, o que fica claro, é que ele dá muito valor pro sonho. Eu acho que o sonho é realmente o refúgio do humano, sabe? E o que ele quer ali é isso, ele quer basicamente promover o sonho pra sempre, pra todo mundo. É, ele quer juntar naquela parada, ele quer juntar todas as mentes humanas num sonho único, todo mundo sonhando pra sempre, e ele vai ser o rei daquele sonho. Porque ele tá numa cadeira de rodas, ele não anda, e obviamente por isso que ele dá tanto valor ao sonho, porque no sonho ele pode ser o que ele quiser. Então ele fica com essas raízes e ele, esse monstro esquisito no mundo dos sonhos, e ele aparentemente ali ele é uma espécie de rei mesmo, ele pode moldar a realidade em volta da forma que ele quiser. Ele é tipo um agente Smith, assim. E aí lá pro final do filme ele se funde ao Osanai, ao bonitinho, e eles viram um monstro gigante de doutor negro. É por isso que a gente fala que o Satoshi Kon é homofóbico, porque a gente pode ler esse final da seguinte forma. A junção dos dois caras cria esse monstro bizarro. Em contrapartida, a doutora, ela descobre que ela gosta do gordo. E ela aceita esse amor dela pelo gordo. Antes ela não aceitava muito porque ele é gordo. Se ele não fosse gordo, provavelmente ela aceitaria numa boa. Sim, desde o início. Mas ela deu uma de Bela e viu Bela da Bela e Fera, tá? Não é Bela do... E aí ela viu que a beleza interior do gordo... Aí beijou ele e virou um cara, não. É que eu estou gordo. Viu a beleza interior, então os dois se juntam. Obviamente ela fica por cima, senão ele esmaga ela. E ela também aceitou a Páprica, né? A Páprica também entrou na suruba. É, foi uma homenagem a tua ela... O alter ego dela e o gordo, cara. Entendeu? É o seguinte, a junção do homenagem a tua hétero e amoroso cria um bebê gigante que come um monstro fruto do amor gay e o sonho é destruído e tudo volta ao normal. E você não entende mais nada e só fica assim, tá, de algum jeito eles derrotaram o professor Xavier, a gente não sabe como, a gente só sabe que o Satoshi Kon é homofóbico. Falando sério, é uma leitura muito pedante. Eu tive essa ideia da primeira vez que eu não prestei muita atenção no filme. E fez todo sentido pra mim, porque eu tava dormindo até então. É porque essa foi a sua primeira vez. Eu tava dormindo até então, acordei às 11, no final vi aquilo, vi a sua teoria e pra mim fez todo sentido. Mas o que acontece? E agora revendo, eu continuo com essa ideia. Aquele não é um amor gay, nem é um relacionamento gay, nem um pouco saudável. Não é nenhum relacionamento, na verdade. O Osanai só sabe que o cara é chegado num bonitinho e você aproveita disso pra ganhar posição. Claro. Tipo assim, e o velho sabe disso e se aproveita disso pra ter o que comer. É, tipo, aquilo ali, todo aquele relacionamento, tudo aquilo que tá acontecendo na parte dos vilões, não é nem um pouco saudável mesmo, e o que a Páprica tá representando ali é como se fosse o amor verdadeiro. Ela tem o gordinho, ela descobre que ama o gordinho, ou não é tão simples assim, ou eu tô indo pelo lado shoujo da coisa. Talvez, é porque aquele amor ali, tanto dela com ela mesma... Porque aquele amor entre as do outro é corrompido, é cheio de ódio, cheio de interesse, não, cheio de egoísmo. Enquanto dela é essa coisa que, mesmo sendo gordo e feio, escroto pra caralho, assustador, parece que vai explodir a qualquer momento em cima dela e encher ela de banho. É como se ela se descobrisse, porque ela é totalmente recatada, por exemplo. Então ela não só se aceita, ela não só se junta com a Páprica, quando ela também se junta a ele, aceitando ele. Ela é uma doutora muito comedida, ela é uma mulher japonesa bem sucedida e centrada no trabalho dela. E a Páprica, quando ela entra no mundo dos sonhos, ela fica livre, ela se liberta. Então ela manifesta a Páprica que é essa personalidade reprimida, que ela é obrigada no dia a dia a reprimir. E ela não pode admitir que ela gosta do gordo porque ele é um gordo, etc. E aí no final é como se ela aceitasse todas as facetas dela e tudo junto vira um bebê gigante. Se virasse um monstro de marshmallow, faria mais sentido. Mas não é. Não, cara, mais do que botar impureza e impureza, um amor e o outro, seria mais o amor na aceitação, nela se aceitando, enquanto o outro ele é mais reprimido. Ele é como se fosse aceitação contra a repressão, sabe? Aquilo que tá acontecendo ali. E a aceitação come a repressão. Não sei por quê. Porque deve ser tipo Jokenpô. Acho que no Jokenpô da vida, a aceitação ganha a repressão. Porque a aceitação, ela é ativa, né? Ela é o quê? Aí ela surge dessa junção com uma bebezinha, que já é gigante, mesmo sendo uma bebezinha. E ela vai comendo todo o sonho à volta dela e vai crescendo, crescendo, crescendo até se formar numa adulta. Nativa, plena, como ser humano, aceitando a si mesma e aceitando só o amor proibido por alguém gordo, feio, que vai explodir a qualquer momento e jogar banho na sua cara. O que passa uma mensagem muito ruim pros otakus, principalmente pros otakus japoneses que são daquele jeito, que é a mensagem que passa em toda série que tem o cara idiota que consegue a garota no final. É o seguinte: olha, você não precisa mudar. Você não tem que ser um ser humano melhor, saudável e tentar emagrecer. É só você ser você mesmo, gordo e perdedor, que a garota vai gostar de você no final. Uma hora vai aparecer uma doutora maluca que analisou a cabeça de um monte de pessoas por dentro, dentro de um sonho que provavelmente pirou com isso, e que te achou uma pessoa legal. Então eu não preciso me esforçar. Eu posso continuar aqui no meu Dakimakura, eu posso continuar aqui no meu Love Plus no iPhone pra sempre. Porque daqui a pouco vai aparecer uma maluca que vai querer ficar comigo. Eu preciso me esforçar pra ser uma pessoa melhor. A qualquer momento vai aparecer. E se não aparecer, beleza, eu tenho Hatsune Miku. Não tem problema. Enfim. Também é outra leitura. Tá vendo? Viu como esse filme é rico de interpretações? Pois é, talvez a gente tenha falado muita besteira aqui, né, cara? Eu imagino que esse filme deve ser interessante pra alguém formado em psicologia, alguém que entende muito, pra conseguir ver todas... O cara vai analisar de forma boring. Ou o cara vai conseguir entender, ou o cara vai falar, não, cara, esse filme é uma maluquice mesmo, não faz sentido nenhum. É aquela coisa, não é um filme preocupado em explicar como funciona cada coisa, porque é assim que a narrativa japonesa lida com as coisas. Quando o japonês quer falar de um tema, ele pode usar personagens e situações pra focar naquele tema maior. Então, não necessariamente ele precisa desenvolver tantos personagens, ou precisa explicar com todas as letras o que tá acontecendo. Porque o foco da história é o tema principal. Não é exatamente o que tá acontecendo ali, entendeu? Então é isso que o ocidental não aceita muito. Aqui, isso é um mal de novela. Principalmente brasileiro, né? Um mal de novela. Novela emburrece muito a gente. Novela é tudo muito explicado. Então quando a pessoa vai ver uma coisa que é um pouco mais sutil, a massa não aceita muito. Então o Paprika é, com certeza, não é um filme que funciona pra massa ocidental, muito menos a massa brasileira. Se for passar no cinema aqui, ninguém vai. Eu posso te garantir. É isso. Paprika é um ótimo filme, um bom filme mesmo. Por ser o Satoshi Kon, ele é bom tecnicamente, ele é bom plot-wise, eu não consigo nunca botar essa palavra em português, e é cheio de leituras e significados. Eu acabei de me tocar uma coisa lá, viu? Tem um personagem que a gente ignorou completamente e agora eu me pergunto de qual a função dele na trama, que é o policial. É, tem esse caso. A gente conseguiu explicar a trama inteirinha sem precisar tocar na existência dele. É, o policial tá ali pra mostrar alguém que é pra que tá ajudando, entendeu? Eu acho que também serve como agente ativo, né? Ele é um elo de ligação ali pra ação não ficar toda pra Paprika. É, ele tá ali, ele tá ali mostrando qual seria a função no dia a dia da Paprika, qual é o emprego dela diário, é fazer aquilo ali que ela tá fazendo com ele, entendeu? Agora, se ele tem um significado metafórico ali, além disso, aí eu tava dormindo nessa parte e não consegui pegar. Não, eu acho que a função dele é estrutural mesmo. Ele serve pra ser um foco de ação, pra dividir o foco de ação com a Paprika. Tanto que o próprio personagem brinca com isso, dessa coisa dele ser um protagonista de filme de ação. Na verdade, ele queria fazer cinema e acabou virando um policial, e ele tem que aceitar. Isso é outra coisa que rende várias discussões, mas isso a gente vai deixar pra vocês. Tem várias interpretações pra historinha dele. A gente não chegou a uma conclusão, então pra não falar besteira, a gente vai ficar quieto. Satoshi Kon e o Tsutsui fazem uma ponta no filme dublando dois personagens. Que são dois garçons de um bar virtual, que depois vem pro mundo real, quando o sonho toma conta de tudo. Blá blá blá, e é isso aí. E é isso, a gente não pode falar assistam Paprika, porque quem tá ouvindo até agora já assistiu. Não, muita gente pode ter ficado até agora e foda-se, vou ouvir assim mesmo. até que não... Sabia que a gente nem precisava ter expulsado a galera, porque a gente podia ter falado isso tudo que não tira o valor do filme, não. Não tira, mas a gente explicou tudo, pô, sacanagem. Não, eu se estivesse ouvindo, depois eu ia ver e tudo bem. Eu também. Mesmo, então, não. Se você ouviu até aqui, mesmo assim assista, porque você não perdeu nada, você ainda vai curtir o filme do mesmo jeito. É isso aí, e até agora é o filme mais recente do Satoshi Kon, né? Ou ele fez alguma coisa depois? Não, ele tá fazendo um agora. Não sei não, quando que sai, tá fazendo. Um agora, mas até é o filme pronto. Já saiu, é o mais recente, foi de 2006, Paprika. É, veio exatamente depois de Tokyo Godfathers, que a gente falou um tempo atrás. Então agora a gente não vai ter Satoshi Kon por um ano. Até sair outro filme, rolar um DVD hippie pra gente poder assistir. Ah, mas a gente ainda tem que falar com Perfect Blue, que a gente não comentou. Ah, é, tá. Eu tô pensando no futuro e faltou o passado. Esqueceu do passado. A gente não falou de todos os filmes da Satoshi Kon. Millennium Actress e Paranoia Agent, etc. É isso. Tchau. Beijo nas crianças. Sonhem muito. Vejam o trailer da nova versão de A Hora do Pesadelo, que tá foda. E assistam Doctor Who. E coisas boas, porque é sempre bom assistir coisas boas. E Lost. E fala mais uma coisa boa aí. Ai, meu Deus, peraí. Assim, na pressão? É Veronica Mars. Fringe voltou agora, é uma boa. Fringe, Ugly Betty, Veronica Mars, Battlestar Galactica, assistam Caprica, depois de assistirem Battlestar Galactica, obviamente. Caprica e Páprica. Hã? Hã? É, Caprica é o spin-off de Battlestar Galactica, o prequel. Assistam. É isso aí, assistam tudo. Assistam Uma Rosa com Amor, do Thiago Santiago, na CBT, que segundo meu irmão tá fracassando de audiência. Ah, e a vindoura novela do Walso Carrasco, que vem em 2011 se passando no Japão com otakus protagonizando. E a gente vai ajudar no roteiro, a gente Nossa, vai entrar em contato com ele. São otakus contra Globo, vamos invadir o Projac com tochas. Não, não faz isso não, gente, que a gente quer ganhar uma pontinha na novela do Walso. Tô louco pra ser consultor. O Valci falou no Twitter assim: brigadão, gente, já anotei o nome de várias galeras que vão me ajudar a pesquisar a novela. Aí logo... Você na mesma hora, todo saidinho. Olha ela aqui, todo se querendo. Fui correndo pra ele, olha, valeu, conte comigo, sabe? Eu acho que ele tava falando da Valéria, que a Valéria do Shoujo Café retweetou ele o dia inteiro, assim. Agora até droga. Eu que quero ser o consultor dessa merda, porcaria. Ninguém conhece o mundo otaku melhor do que eu. Chúng tôi, đây là hiện tại của chúng tôi.